Toda noite o sol na pele do fim do verão, e os melhores da cidade em sua melhor versão encontram seu destino num carpete azul no chão. Amontoados no meu carro, caro por vaidade, a cidade fala mal querendo fazer parte. Que culpa a gente tem de ser bonito e ter pouca idade? No elevador, sem jeito e sem medo, sete bocas com sete segredos, no quarto sete do hotel San Diego. Vocês fazem bem, rindo sem roupa e sem amar ninguém. No escuro eu te vejo também. Cada um libera aqui as dores que estão presas. A loucura cai melhor ao corpo que à cabeça. Eu já nem lembro de você olhando pra essa luz vermelha. No elevador, sem jeito e sem medo, sete bocas com sete segredos, no quarto sete do hotel San Diego. Pele na boca, vocês fazem bem, rindo sem roupa e sem amar ninguém. No escuro eu te vejo também. Vocês fazem bem, rindo sem roupa e sem amar ninguém. Te vejo.